deseja a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Ó crentes, Deus vos convida também a vir buscar seu poder. É para todo que humilde vem, o santo hóspede receber. Orando se obtém. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Um Pentecoste Jesus prometeu a cada um coração. Prostrados roguemos, pois, a Deus com fé e potente recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador.